tipo um primata. Eu te quadro temendo a modernidade. Convicto da culpa onde habita importunidade predestinado. A dor por consequência das ideias do altruísta, ditador, manipulador de plateia. Transmutou, otimista, o tipo que odeia rosas. Reviste no meu coração com uma superfície rochosa. No palco de Ionis quer ter meu pescoço na forca. Censurado pela história numa camisa de força. Mesmo não sendo versolato, Goya ou Isaac Newton. Genialidade ou Sutil Maia com a taça de vinho tinto que vem ao ciclone. Torpedo, eclipse térmico do fim. Porque a sorte já me domou, mas nunca me fez desistir. O sinônimo de errar com nós é tentar novamente. Onde o sonhar te torna vivo nesse mundo inexistente. Onde um relato doutor não se baseia em Hannibal. Tipo Aedo, contista do assassino teatral. Que omite no testemunho que o sangue não te comove. Quando sua língua não é o foco do boom da espada, nós prefiro o exílio psicótico. Ao cativo emocional que fica as psicocinese do poeta marginal. Corria dos pensamentos voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. A saga épica, a magia, ver o ateu morrer na cruz no inferno. Pessimista, espera de um foco de luz, pressão de nojo após cuspir na mão que te pede um pão. No domingo vai pro culto, reza pela salvação. Se qualifica da sermão, tipo um éfalo espartano. Um assassino paladino que mata pelo Vaticano. Pelas noviças rebeldes, Jezabel, cucumbina. Quanto império babilônico, resultado em ruínas. Nossa tábula redonda só tem tuberculose, calça bege, Lancelote comendo ração pra porco. Calma, calma, Deus da guerra, Jasdão. Tempo de César não mais, derrama sangue com a espada, escuta e a flecha. Também sonhei com amor e conquistar a paz. Mas o que o mundo me oferece cada vez me deixa mais, mais distante de tudo, mais próximo do nada. Insensível ao toque da pele, ao beijo da mulher amada. Enquanto Califim SP dinamita nosso amanhã, leio Karl Marx e me torno distinto tipo Rodin. Num exílio psicótico, ao cativo emocional, que edifica as psicocinese do poeta marginal. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. Evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. Evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. Evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. Evolução dos seus medos, depoimento ocular. E uma das mãos calejada, uma rosa que não tem beleza. Semblante opaco, abatido, cagueta, incerteza. Confesso que cego advoguei causas que não tem valor, que torna tudo uma desculpa pra trilogia da dor. Tão confusos quanto a mim, quer ter convicções de guerra, globalizar a pandemia do conceito Tony Noriega. Por um suplício da carne, os pecados são redimidos após lesões, medula pro estado vegetativo. Tana súplicas de fé, compaixão não germina nix, mas planta ali Muhammad com terço e suas dinamite. Fim dos tempos só nos permite ter fé no amor que tá morto. No pedófilo o batista que maquiou com tu corpo. No perjúrio do amante, na marcha, no vicião da solidão, se vive a dor no consumo. Tomo carnal, minha lucidez é doentia. Quem não quer renascer, discurso, opiniões formadas e finge que sabe viver. A crença é indefinitiva e me oferta só dois caminhos. Pensa a ponto de enlouquecer ou morrer no quarto sozinho. No exílio psicótico, ao cativo emocional, que edifica as psicocinese do poeta marginal. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular. Corria dos pensamentos, voz pra poder sonhar. A evolução dos seus medos, depoimento ocular.